Eu já fiz minha oração antes de começar a cantar. Me peguei com meu São Pedro, Santo Antônio e São Maçã. São Pedro fala com Deus, que é pra ele nos ajudar. São Pedro fala com Deus, que é pra ele nos ajudar. Don't be.